A velha bicicleta estava encostada no fundo do galpão de madeira. O verde escuro de sua estrutura quase desaparecia sobre uma camada grossa de poeira cinzenta. Os pneus estavam vazios, achatados contra o chão de cimento, marcando o tempo em que ela havia sido esquecida ali. O metal antes brilhante agora exibia manchas ásperas e alaranjadas. Era uma máquina feita para o movimento, para o vento e para a estrada, mas que havia se tornado apenas uma sombra silenciosa no canto mais escuro do cômodo. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Vicente parou diante dela. Ele segurava um pano limpo nas mãos. O ar do galpão cheirava a serragem antiga e a terra seca. Ele olhou para a linha curva do quadro de metal, para o assento de couro ressecado e para a corrente dura que não girava há muito tempo. Havia um peso naquele abandono. A bicicleta parecia cansada, presa ao chão, incapaz de cumprir seu propósito. Vicente decidiu que aquele descanso forçado havia chegado ao fim. Ele faria aquela estrutura de metal voltar a deslizar pelo mundo. A promessa de movimento começou com um gesto simples. Vicente caminhou até a bicicleta e segurou o guidão. O toque revelou a borracha seca e quebradiça sob seus dedos. Ele puxou a estrutura para a frente. As rodas não giraram. A borracha vazia arrastou no cimento com um som surdo e pesado. Ele precisou levantar levemente a parte da frente e depois a parte de trás, movendo a bicicleta passo a passo até o centro do galpão, onde a luz da tarde entrava por uma grande janela quadrada. Sob a luz clara, o estado de abandono ficou ainda mais evidente. As teias de aranha ligavam os pedais à roda de trás. A luz revelou cada arranhão, cada ponto de desgaste. Vicente não viu um problema, ele viu um caminho de volta. Ele soltou o guidão e deixou a bicicleta apoiada em seu descanso lateral de metal. O descanso rangeu, mas sustentou o peso. A bicicleta estava no centro do espaço, pronta para receber atenção. O galpão de Vicente era um lugar de ordem e calma. Ferramentas descansavam em seus lugares nas paredes, organizadas por tamanho e utilidade. Havia uma bancada de madeira grossa, marcada pelo uso de muitos anos. O silêncio do lugar era confortável, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro lá fora e pelo som do vento passando pelas frestas do telhado. Era um ambiente que não exigia pressa. O tempo ali dentro corria no ritmo das mãos de quem trabalha. Vicente caminhou até a bancada. Ele pegou uma escova de cerdas firmes e um balde pequeno. Ele caminhou até a torneira do lado de fora do galpão e encheu o balde com água. O som da água caindo no plástico vazio mudou de tom conforme o balde enchia, tornando-se mais grave e cheio. Ele fechou a torneira. O jardim ao redor do galpão estava verde e tranquilo. Ele voltou para dentro, carregando o peso da água, sentindo o frescor que subia do balde. Ele colocou o balde no chão, perto da bicicleta. Ele olhou para a máquina parada mais uma vez. O trabalho seria longo. Não havia como apressar a remoção do tempo acumulado sobre o metal. Cada peça precisaria ser separada, limpa, entendida e devolvida ao seu lugar. A tarde estava apenas começando. A luz do sol desenhava um quadrado amarelo no chão de cimento, e esse quadrado se moveria lentamente pelas próximas horas. Vicente puxou um pequeno banco de madeira, sentou-se ao lado da roda da frente e mergulhou a escova na água. A água no balde estava fria e limpa. Vicente levantou a escova molhada e levou até a estrutura central da bicicleta. Ele começou pela parte de cima, onde o metal formava uma linha reta entre o guidão e o assento. O primeiro contato das cerdas úmidas com o metal criou uma pasta escura. Ele esfregou com movimentos longos e constantes. O som da escova contra o metal era áspero no início, mas foi se tornando mais suave à medida que a sujeira cedia. A água escorreu pela estrutura, levando consigo a terra e o esquecimento. Por baixo daquela camada cinzenta, a cor original começou a surgir. Era um verde profundo, como a cor das folhas de uma árvore velha na sombra. Vicente mergulhou a escova no balde novamente. A água limpa começou a ficar turva. Ele continuou o movimento, descendo pelos tubos de metal que seguravam a roda da frente. A cada passada, mais do verde aparecia, devolvendo a identidade à bicicleta. Quando a poeira mais grossa foi removida, Vicente deixou a escova de lado. Ele pegou uma chave de metal na bancada. O peso da ferramenta em sua mão era familiar e seguro. Ele se aproximou do centro da roda dianteira, onde duas norcas grandes prendiam o eixo ao quadro. A norca estava coberta por uma crosta dura. Ele encaixou a chave. O encaixe foi perfeito. Ele fez força para baixo. A norca resistiu por um segundo, presa pelos anos de imobilidade, e então cedeu com um estalo seco. O som do metal se soltando ecoou pelo galpão. Vicente girou a chave mais algumas vezes e o movimento ficou leve. Ele terminou de soltar a norca com os dedos. O metal estava frio e áspero. Ele fez o mesmo do outro lado. Com as duas norcas soltas, ele levantou a frente da bicicleta com uma mão e com a outra empurrou a roda para baixo. A roda se soltou do quadro e rolou um pouco pelo chão, parando encostada no balde. A frente da bicicleta agora flutuava, sustentada por um suporte de madeira que Vicente colocou por baixo. Ele repetiu o processo com a roda traseira. O caminho até as norcas traseiras era mais difícil, bloqueado pela corrente dura e pelas engrenagens sujas. Vicente trabalhou devagar. Ele encontrou o ângulo certo para a chave. A força foi aplicada com cuidado para não machucar as mãos nas pontas de metal. A roda traseira também se soltou. A bicicleta, agora, era apenas o quadro verde, suspenso no ar, despido de suas partes móveis. Parecia mais leve, quase vulnerável. Com o quadro livre, Vicente pegou um pano de algodão limpo e um frasco com um líquido de limpeza com cenoura cítrico. Ele derramou um pouco do líquido no pano. O cheiro de limão cortou o ar parado do galpão, trazendo uma sensação de frescor. Ele começou a limpar o metal verde com cuidado. Onde a escova tirava a terra, o pano tirava as manchas de óleo antigo e a de sujeira fina. O movimento de suas mãos era circular e paciente. O verde profundo começou a ganhar um brilho contido. Não era o brilho de algo novo, mas o brilho de algo bem cuidado. Vicente encontrou pequenos raspões na pintura, marcas de pedras e de quedas do passado. Ele não tentou esconder essas marcas. Elas eram parte da história do objeto. Ele passou o pano por cada curva, por cada junção soldada. O metal sob seus dedos perdeu a aspereza e ficou liso. A estrutura inteira parecia respirar novamente, limpa e pronta para a próxima etapa. As duas rodas descansavam no chão de cimento, longe do quadro verde. Vicente puxou a roda da frente para perto de si. O pneu de borracha estava completamente ressecado. A lateral estava cheia de rachaduras profundas, como terra seca ao sol. Ele usou duas pequenas espátulas de metal para forçar a borda do pneu para fora do aro. A borracha velha estalou e soltou pequenos pedaços escuros que caíram no chão. Com um movimento firme, ele puxou o pneu inteiro, revelando a câmara de ar murcha lá dentro. A câmara de ar estava colada ao metal em alguns pontos. Vicente a puxou com cuidado. Ela saiu com um som de descolamento lento. tudo aquilo seria descartado. O que importava era o aro de metal e as finas hastes de içaço que o ligavam ao centro. O aro estava opaco, coberto por uma névoa fina de oxidação. Vicente pegou um pedaço de lã de aço fina na prateleira. Ele sentou-se novamente no banco baixo, colocou a roda no colo e começou a esfregar o metal. O atrito da lã de aço produzia um chiado suave e constante. Vicente não aplicava muita força, apenas o peso da mão. O movimento contínuo começou a transformar a superfície. A névoa opaca desapareceu, e o aço voltou a refletir a luz da janela. O brilho prateado surgiu por baixo da sujeira. Ele foi girando a roda no colo, trabalhando em cada segmento do círculo de metal. O cheiro de poeira metálica flutuou no ar, um cheiro seco e limpo. Depois de limpar o aro inteiro, Vicente voltou sua atenção para as hastes finas. Eram dezenas delas, cruzando-se do centro até a borda. Ele passou o dedo por elas como se tocasse as cordas de um instrumento. Algumas produziram um som agudo e firme, outras fizeram um som grave e solto. As hastes frouxas fariam a roda balançar durante o movimento. Ele pegou uma ferramenta muito pequena, um quadrado de metal com fendas nos lados, feita exatamente para aquele trabalho. Ele encaixou a ferramenta na base de uma haste frouxa. Girou lentamente. A pequena peça de metal apertou a haste contra o aro. Ele tocou a haste de novo. O som agora era agudo, igual ao das outras. Ele testou uma a uma, girando a roda bem devagar, parando sempre que encontrava uma folga. O processo exigia silêncio e atenção. O galpão estava preenchido apenas pelo som do metal tocando o metal e pelo giro suave da roda nas mãos de Vicente. Para ter certeza do alinhamento, ele colocou a roda em um suporte de madeira que a mantinha em pé e permitia que ela girasse livremente. Ele deu um leve empurrão. A roda girou. No início, ela oscilou um pouco para os lados. Vicente observou o movimento de perto. Ele parou a roda, ajustou duas hastes específicas e girou de novo. A oscilação diminuiu. Ele repetiu o gesto algumas vezes. Ajustar, girar e observar. Na última tentativa, a roda girou perfeitamente reta. O círculo de metal prateado cortava o ar sem desvios. O movimento era hipnótico e fluido. O som do ar passando pelas hastes era quase inaudível, um sussurro contínuo. Vicente ficou olhando a roda girar até ela parar sozinha, perdendo força aos poucos. O equilíbrio havia sido restaurado. Ele deixou a roda dianteira no suporte e puxou a roda traseira para começar o mesmo trabalho, sabendo que a paciência traria o mesmo resultado. O centro da bicicleta, o lugar onde a força das pernas se transforma em movimento, precisava de cuidado profundo. Vicente olhou para o espaço oco na parte inferior do quadro verde, onde os pedais costumavam se conectar. Ele havia retirado as peças antigas. Agora, sobre um pano branco e limpo em sua bancada, descansavam as partes internas desse mecanismo. Eram cilindros de aço, tampas rosqueadas e, o mais importante, pequenas esferas de metal soltas. A graxa velha que cobria essas peças havia se transformado em uma pasta escura e endurecida, quase como terra molhada que secou com o tempo. Vicente pegou um pequeno pote com líquido solvente e um pincel de cerdas curtas. Ele mergulhou as peças no líquido. O cheiro forte e penetrante do solvente subiu no ar. Com o pincel, ele começou a lavar cada ranhura do metal. A pasta escura dissolveu-se rapidamente, tingindo o líquido transparente de preto. Ele retirou as peças e as secou com um pano de algodão. O aço estava perfeito por baixo da sujeira. Não havia ferrugem profunda ali, apenas o desgaste natural do uso. Vicente prestou atenção especial às pequenas esferas. Elas rolou-as entre os dedos dentro do pano, limpando uma a uma. Quando terminou, elas brilhavam como pequenas pérolas de prata sobre o tecido branco. O contraste entre a sujeira de antes e a pureza de agora era claro. O próximo passo era devolver a suavidade ao mecanismo. Vicente abriu um pote novo de graxa. A graxa nova tinha uma cor dourada e translúcida, e sua textura era espessa e pegajosa. O cheiro era suave, lembrando óleo e cera. Ele pegou um pouco da graxa com a ponta do dedo e espalhou no interior da cavidade do quadro verde. Ele cobriu a superfície de metal com uma camada generosa e uniforme. A graxa dourada brilhou na sombra do buraco. Com a ajuda de uma pinça pequena, Vicente começou a colocar as esferas de prata de volta no lugar. Uma por uma, ele afundou na cama de graxa dourada. A graxa a segurava firmemente. Ele formou um círculo perfeito de esferas dentro do metal. O trabalho exigia mãos firmes e olhos atentos. A respiração de Vicente tornou-se lenta e compassada para não tremer os dedos. Quando o círculo se fechou, ele sentiu a satisfação da ordem restabelecida. Ele inseriu o eixo central, uma barra de aço grossa, através do círculo de esferas. Ele colocou mais graxa do outro lado, arrumou o segundo círculo de esferas e fechou o mecanismo com a tampa rosqueada. Ele usou uma chave para apertar a tampa, sentindo a resistência aumentar até o ponto exato de firmeza. Não podia ficar muito apertado, senão não giraria. Não podia ficar solto, senão balançaria. O ponto certo era um equilíbrio delicado. Vicente encaixou um dos braços do pedal no eixo recém-montado. Ele segurou a ponta de metal e deu um empurrão para baixo. O braço girou em um círculo completo, silencioso e perfeito. Não havia atrito, não havia som de areia a arranhar, não havia resistência. A graxa nova e as esferas limpas faziam o metal deslizar sobre o metal como se flutuasse. O movimento era tão livre que o braço continuou balançando suavemente para frente e para trás algumas vezes antes de parar. O coração da bicicleta estava batendo de novo. A corrente da bicicleta estava esticada sobre a bancada como uma serpente de ferro endurecido. Os elos estavam travados, grudados uns nos outros por uma mistura de ferrugem leve e óleo seco. Vicente tentou dobrar a corrente, mas ela resistiu, rígida como um galho seco. Essa peça era a ponte entre a força do movimento e a roda que empurraria a bicicleta para frente. Ela precisava ser flexível, como a água. Ele encheu uma bacia rasa de metal com o líquido solvente e mergulhou a corrente inteira. O líquido cobriu o metal escuro. Vicente deixou a peça descansar ali por alguns minutos. O ar do galpão ficou impregnado com o cheiro rústico da limpeza pesada. Ele olhou pela janela. O sol havia descido mais um pouco e a luz que entrava agora era mais alaranjada, alongando as sombras no chão de cimento. O silêncio lá fora era profundo, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas de uma árvore próxima. Vicente puxou a corrente do líquido. Ele pegou uma escova de aço pequena e começou a esfregar cada elo. O movimento rápido da escova levantava pequenas gotas escuras. Ele segurava um pedaço da corrente com uma mão e escovava com a outra. De a pouco, a rigidez foi cedendo. Os elos começaram a se mover. Ele dobrou a corrente para um lado, depois para o outro, forçando a sujeira a sair das juntas. O som do metal articulando voltou a existir. Um clique suave e repetitivo. Depois de limpa e seca, a corrente perdeu a cor escura e revelou o tom de cinza do aço fosco. Ela agora se dobrava facilmente, escorrendo pelas mãos de Vicente como uma fita pesada. Ele levou a corrente até a bicicleta. As rodas com pneus novos e pretos já estavam montadas no quadro verde. Ele passou a corrente pelas engrenagens da roda traseira e a puxou até a roda dentada da frente. Ele uniu as duas pontas soltas com um pequeno pino de metal, usando uma ferramenta de pressão para travá-lo. Com a corrente no lugar, faltava a lubrificação. Vicente pegou um pequeno frasco de óleo fino. O bico do frasco era longo e preciso. Ele encostou o bico na corrente e começou a girar o pedal lentamente com a mão esquerda. Com a mão direita, ele deixava cair uma gota de óleo em cada elo que passava. O óleo transparente entrava nas frestas do metal imediatamente. O som da corrente girando mudou. O barulho seco e metálico foi se transformando em um murmúrio fluido e macio. A atenção de Vicente mudou para os freios. A capacidade de parar era tão importante quanto a de avançar. Ele passou cabos de aço novos pelos conduítes pretos que desciam do guidão até as rodas. O aço novo brilhava. Ele prendeu as pontas dos cabos nos braços de metal dos freios e instalou pequenos blocos de borracha nova. A borracha cheirava de fábrica, um cheiro forte e limpo. Ele ajustou a posição dos blocos para que tocassem o aro de metal perfeitamente alinhados. Ele apertou a alavanca de freio no guidão. A alavanca puxou o cabo puxou os braços de metal e a borracha pressionou o aro. O movimento foi firme e imediato. Ele soltou a alavanca e as peças voltaram à posição inicial com um estalo rápido. Ele repetiu o gesto algumas vezes, sentindo a tensão do cabo de aço através dos dedos. Havia segurança naquela resposta mecânica. A bicicleta agora sabia como correr livremente e sabia como parar quando fosse preciso. O assento da bicicleta repousava sobre a bancada. Era feito de couro grosso, preso a uma base de molas de aço. O tempo e a falta de uso haviam sugado toda a umidade do material. O couro era marrom claro, duro, como um pedaço de madeira, e sua superfície estava cheia de pequenas rachaduras secas. Sentar ali seria desconfortável e provavelmente rasgaria o material enfraquecido. Vicente precisava devolver a vida àquela superfície. Ele pegou uma pequena lata redonda. Dentro dela havia uma pasta feita de cera de abelha e óleos naturais. Ele abriu a tampa. O cheiro doce da cera misturado com um leve aroma de pinho encheu o espaço ao redor da bancada. Vicente pegou um pedaço de algodão, afundou na pasta amarelada e levou ao couro seco do assento. Ele começou a esfregar em movimentos circulares, lentos e repetitivos. No momento em que a pasta tocou o couro, a cor mudou. O marrom claro e opaco transformou-se em um marrom escuro, rico e profundo. O couro sedento absorvia a cera quase instantaneamente. Vicente sentia a textura áspera sobre os dedos ir se tornando cada vez mais lisa à medida que espalhava a pasta. Ele cobriu toda a superfície, prestando atenção especial às bordas e às rachaduras maiores. O movimento de suas mãos gerava um leve calor, ajudando a cera a penetrar mais fundo. Ele deixou o assento descansando para absorver o tratamento e voltou-se para o guidão. O metal curvado estava limpo, mas as pontas onde as mãos deveriam se apoiar estavam nuas. Vicente havia comprado um par de manoplas de borracha novas, de um tom escuro que combinava com o verde do quadro. A borracha era firme, mas cedia levemente à pressão dos dedos, prometendo conforto. Para encaixar as manoplas no metal, ele umedeceu o interior da borracha com um pouco de água com sabão. Ele posicionou a primeira manopla na ponta do guidão e empurrou com a palma da mão. A borracha se deslizou sobre o metal com um som de sucção abafado, parando firmemente no lugar. Ele fez o mesmo do outro lado. A água secaria logo e a borracha ficaria presa, imóvel. O guidão agora parecia completo, convidativo ao toque. Vicente voltou à bancada. Ele pegou um pano limpo e seco e passou sobre o assento de couro, retirando o excesso de cera que não havia sido absorvido. O couro agora tinha um brilho suave e acetinado. Ele pressionou o polegar no centro do assento. A superfície cedeu levemente. A dureza da madeira havia desaparecido, substituída por uma firmeza flexível. O cheiro de cera de abelha e couro renovado era agradável e acolhedor. Ele levou o assento até a bicicleta e encaixou a haste de metal no tubo do quadro. Ele ajustou a altura, calculando a medida pelo costume dos olhos, e apertou a porca lateral para fixá-lo. Vicente deu dois passos para trás. Ele olhou para a bicicleta inteira. O quadro verde limpo, as rodas alinhadas com pneus novos, a corrente lubrificada, o assento de couro escuro e o guidão pronto para ser segurado. O que antes era um objeto esquecido e quebrado no fundo do galpão de madeira, agora era uma máquina inteira, silenciosa, esperando pelo movimento. O trabalho de restauração estava concluído. O sol estava baixo no céu, pintando as nuvens com tons de laranja e roxo. A luz do fim da tarde entrava pelas portas duplas do galpão que Vicente havia escancarado. O ar estava mais fresco agora, carregando o cheiro úmido da terra do jardim e das folhas das árvores próximas. Era o momento perfeito. Vicente caminhou até a bicicleta verde. Ele segurou as manoplas de borracha nova. O toque era firme e confortável. Ele desativou o descanso lateral com a ponta do pé. O metal subiu com um estalo rápido. Ele começou a empurrar a bicicleta em direção à porta. Os pneus novos tocaram o chão de cimento e rolaram suavemente. Não havia o som de borracha arrastando, nem o rangido de peças secas. O único som era o clique leve e rítmico da roda livre na parte de trás. Ao cruzar a soleira da porta, os pneus encontraram a terra batida e o cascalho do caminho que levava à estrada. O som mudou para um leve esmagar de pedrinhas, uma textura sonora que falava de espaço aberto. Vicente parou na beira do caminho. Ele passou a perna por cima do quadro verde e sentou-se no assento de couro. O couro cedeu levemente sob seu peso, acomodando-se. As molas de aço por baixo do assento rangeram muito baixo, absorvendo a pressão. Ele colocou o pé direito no pedal. A posição parecia natural, como se a bicicleta tivesse sido ajustada para ele desde o início. Ele olhou para a estrada de terra à sua frente, ladeada por árvores altas, cujas sombras já se alongavam pelo chão. Ele pressionou o pedal para baixo. A força de sua perna viajou pelo braço de metal, girou o eixo central, puxou a corrente lubrificada e fez a roda traseira girar. A bicicleta moveu-se para frente. O equilíbrio, ausente por tanto tempo naquela estrutura de metal, veio no instante em que as rodas ganharam velocidade. Vicente levantou o outro pé e encontrou o segundo pedal. Ele começou a pedalar com um ritmo calmo e constante. A sensação era de pura fluidez. As pequenas esferas de aço, agora banhadas em graxa nova, permitiam que os pedais girassem sem nenhum esforço. A corrente deslizava pelas engrenagens como água sobre pedras lisas. O atrito havia desaparecido. O ar fresco do fim da tarde batia no rosto de Vicente, movendo levemente seu cabelo. O mundo ao seu redor parecia passar em um ritmo perfeito. Nem rápido demais para perder os detalhes, nem devagar demais para exigir esforço. Ele apertou levemente as alavancas de freio. A borracha tocou o metal dos aros e a bicicleta diminuiu a velocidade instantaneamente, com segurança e precisão. Ele soltou os freios e voltou a pedalar. O som dos pneus cortando a terra batida era hipnótico, um chiado contínuo que se misturava ao canto dos primeiros grilos da noite. A bicicleta respondia a cada pequeno movimento do guidão, desviando de buracos com agilidade. A estrutura verde parecia viva sobre ele, uma extensão de seu próprio corpo. Vicente seguiu pela estrada, afastando-se do galpão. Ele não tinha um destino. O objetivo era apenas o movimento, a confirmação de que o ciclo havia se fechado. Ele observou a paisagem mudando lentamente, as árvores passando, o céu escurecendo aos poucos, a máquina que antes era um peso inerte no canto de um cômodo escuro, agora carregava um homem pelo mundo, cortando o vento em silêncio. A promessa silenciosa feita no início da tarde havia sido cumprida. O caminho de volta foi feito em um ritmo ainda mais lento. O céu agora era de um azul profundo, quase noturno, e a primeira estrela já brilhava fraca no horizonte. O ar havia esfriado, trazendo um frescor agradável que contrastava com o calor leve do corpo de Vicente após o exercício. Ele deixou de pedalar nos últimos metros, permitindo que a roda livre deslizasse apenas com a força do impulso acumulado. O som da roda livre cantava seu clique rápido e metálico, diminuindo de frequência à medida que a velocidade caía. Os pneus tocaram novamente o cascalho em frente ao galpão. Vicente apertou os freios com suavidade. A bicicleta parou completamente. O movimento cessou e o equilíbrio do corpo deu lugar à firmeza da terra. Ele desceu do assento de couro, sentindo os pés tocarem o chão com firmeza, e com a mão no guidão, caminhou empurrando a bicicleta até a lateral do galpão, onde uma pequena varanda de madeira, coberta por um telhado simples, oferecia abrigo. Ele encostou a bicicleta perto da parede de madeira. Com a ponta do pé, empurrou o descanso lateral para baixo. A peça de metal tocou o chão. Vicente soltou o peso da máquina. A bicicleta inclinou-se levemente e parou, estável e segura. O verde do quadro parecia mais escuro na pouca luz, mas o brilho do metal polido ainda refletia a claridade distante do céu. Ela não parecia mais abandonada. Parecia apenas estar descansando após uma viagem. Vicente caminhou até a pia de pedra que ficava do lado de fora do galpão. Ele abriu a torneira. A água fria jorrou com força. Ele pegou um pedaço de sabão áspero e começou a lavar as mãos. A espuma levou embora os últimos vestígios de óleo, graxa e dus que ainda marcavam sua pele. A água fria era um alívio nas mãos cansadas. Ele enxagou os dedos com calma, sentindo a textura da pedra sob a água, e depois secou as mãos em uma toalha de pano que pendia num prego na parede. Com as mãos limpas, ele parou na varanda. O galpão escuro às suas costas exalava o cheiro de serragem e ferramentas descansando. À sua frente, o jardim começava a desaparecer na sombra da noite. O som dos grilos agora era uma cortina sonora contínua e atranquiladora. Vicente olhou para a bicicleta verde encostada na madeira. O trabalho do dia estava feito. As peças haviam sido entendidas, limpas e unidas novamente. A ordem havia sido restaurada no metal e no espaço. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio da noite encher os pulmões, e deixou o silêncio tomar conta do lugar.